vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Sucede que estavam a gravar um filme sobre o guerreiro intergaláctico. Son Gohan estava a trabalhar como duplo e envolveu-se num escândalo provocado pelo protagonista do filme, uma estrela de cinema chamada Barry Khan. Mas a sua relação sólida com a Videl não foi afetada. O Son Gohan não é esse tipo de pessoa. Eu tenho a certeza que há uma explicação para isto. Videl, querida. Depois, o Otagashi infectou o Barry. Ele transformou-se no monstro e raptou a Pan. O guerreiro intergaláctico lutou para recuperar a Pan. Toda esta cena foi captada pelas câmaras e depois transformada em filme. Mas depois do Son Goku ver o filme... Ah, eu adormeci a meio do filme. Mas é bem melhor combater do que ver um combate. Ah! Isto foi importante para o teu filho! Son Goku e Krillin, de volta aos treinos de antigamente. O que é que achas, Son Gohan? O Son Goku continua a treinar, por isso pedi-lhe para lavrar as terras deste lado, é bom? Sim. O trator também dá jeito. O Son Goku pode treinar e ficamos com os campos lavrados. São dois coelhos de uma cajadada só. Mas então, porquê é que me chamaste? O papá diz que é chato treinar sem companheiro. Mas ele tem o Whis, não é verdade? Sim, pois tem, mas... Oh, lamento. Mas neste momento eu estou indisponível. Vamos ao encontro do Deus Supremo e do Deus da Destruição. Então os deuses também trabalham? Bem, e então e o Vegeta? Ele olhou para ele assim e ficou parado. Eu acho que ele olha sempre assim. É uma coisa dele, mas talvez tenha acontecido alguma coisa com a Bulma. Eu aposto que eles discutiram. Então e o Satã? Ele está a fazer qualquer coisa com o Dende. Pronto, está bem. Vai treinar com ele, mano, por favor. Olha, que eu não sei. Son Goten, tu podias bem... Não, não, parece que não. Pensando melhor... É ele mesmo! Mas se o objetivo... Se o objetivo é combater... Conheço a pessoa certa. Nós podemos sempre contar com ele. Olha, mas que bem... Parece que estás metido num grande sarilho, Son Goku. O que é que estás a fazer, Gohan? Há momentos em que ele é o papá da sua querida Pan. Outras é um professor académico de renome. O genro de Hércules. O marido dedicado de Videl. Mas ele esconde a sua verdadeira identidade. O guerreiro intergaláctico. Então és o Gohan, certo? Deve estar a confundir-me com outra pessoa. Eu sou o guerreiro intergaláctico. Eu vim ajudar uma pessoa em apuros. É isso mesmo, Son Goku. És tu, tu, tu e só tu. Como queiras. Vais então dar-me uma ajudinha para treinar. Claro que vou. Ataca quando quiseres. O Son Gohan vai mesmo ajudá-lo. Olha que eu não sei bem. Ah, mas tu disseste que é era fixe quando estavas a ver o filme do Guerreiro Intergaláctico e agora já não gostas? No filme, sim. Mas vê-lo vestido assim muitas vezes é um bocadinho piroso. Ai, o meu Sangotan está tão crescido. O que é que se passa, Son Goku? Não querias um companheiro para treinar? Avança sem pensar duas vezes. Se é assim que queres... Ele está mais rápido do que nunca. Eu acho que o papá está a divertir-se. Podia divertir-se um bocadinho menos. Tu tens uma força impressionante. Tu também? Mas eu acho que tu ainda não começaste a sério. Eu só estava a testar a tua força. Vê se consegues acompanhar. Muito bem. Acabei! Tal como eu esperava, Son Goku. Eu digo mesmo, guerreiro intergaláctico. Vocês os dois, parem com isso! Hã? Vão fazer isso para outro sítio, vejam só! O campo estava lavrado. Isto não é coisa que um campeão da justiça faça. Isto descontrolou-se um bocadinho. Vocês os dois estão feitos! A partir de agora vais treinar para longe. Pronto, está bem, Kika. Ai, mas será que ninguém quer treinar comigo? Olha, isto tu pediste ao Krilin? Ele é polícia e está sempre a trabalhar. Não tem tempo para brincar com o Son Goku. Hã? Au, isto doeu. Son Goku! É melhor ligar já a 18. Isto de fugir à polícia é fácil. Vocês é que pediram. Oh! Para! Krilin, que velocidade incrível! Que velocidade tu atingiste! Bem, há um truque para fazer isto, mas não vale a pena tentar. Abriguem-se! Malditos! Não se preocupem, eu trato deles! Não, Krilin! Para trás! Tomem lá disto! Não se aproximem! Estás bem? Sim, estou bem. Não se preocupem. Ainda bem, Krilin. Mas tem cuidado. Estes tipos estão descontrolados. Ah, olá, Krilin. Son Goku! E onde é que aquele apareceu? Quem és tu, campeão? Son Goku, aqueles tipos são ladrões. Ladrões? Tu és polícia. Olha que nós enchemos-te de chumbo, é? Hã? Mas quem é que tu és, oi? Ai, tu és um monstro. Ouve lá, eu não sou um monstro. Obrigado pela ajuda. Sim. Tu não estás aqui para me ajudar, pois não? Diz lá a verdade. Eu vim por causa do treino. Tu queres treinar comigo, Krilin? Treinar contigo? Diz-me uma coisa, tu não estás ferido, Krilin? Não, não é nada de grave, só levei um tiro. Ouve uma coisa, Son Goku. Se eu treinar contigo neste estado, eu tenho a certeza de que tu vais ficar desmoralizado. Além disso, eu desisti das artes marciais. Agora sou só um polícia, não é? Não sejas assim, Krilin. Eu só preciso que tu me ajudes um pouco. Além disso, se bem te lembras, tu ajudaste-nos a combater quando o Freezer voltou, não é verdade? Porque toda a gente fez a mesma coisa. Vamos brincar todos juntos, vamos! Hã? O que foi? São horas do banho, Marrom. Mas eu quero brincar com o papá e o amigo. O papá está a ter uma conversa muito importante. Eu não acredito que ser alvejado por uma arma foi o suficiente para ficares ferido. Normalmente é isso que acontece, sabes? Mas que cara é essa? O homem por quem me apaixonei no passado não era assim tão mole e tão fraco. Tu tens essa noção? Sim, senhor, mas quer ficar ainda mais forte. Tu não queres, Krillin? Eu gostava muito que o papá fosse forte. Claro que sim! O papá quer ser muito mais forte! Treina comigo, Son Goku! O quê? Thomas, eu é que te pedi para treinares comigo? Isto faz-me lembrar os velhos tempos. Estar aqui contigo faz-me lembrar o tempo em que estávamos em casa do Tartaruga Genial. Sim. Hã? Já sei! Se nós vamos treinar... Vamos para a casa do Tartaruga Genial. Sim! Hã? Ouviste isto? Ouvi, sim. Vai lá treinar. Esse fato fica-te muito melhor, Krillin. O tom mostarda é lindo. Mas não te iludas, Son Goku, que eu não vou voltar às artes marciais, hã? Hã? Não vais? Pode ter sido para proteger um companheiro de armas, mas não posso continuar a servir como polícia se me deixar alvejar por um ladrão como aconteceu. Eu quero ficar mais forte, percebes? Ok. Então vamos ficar mais fortes juntos. Então, o que é que estou a fazer aqui tão cedo? É bom voltar a ver-te depois de tanto tempo, Tartaruga Genial. Gostava que voltasses a treinar-me. Isto não é uma grande prenda, mas olha... Isto é mesmo bom. Isto é mesmo bom. Faz melhor que o pequeno almoço. Ai, que bom. Ai, Krillin, desperto. Tu sabes bem como levá-lo. Ai! E tu também não podias ter trazido um DVD ou uma coisa assim? Não tens idade para saber já? És pai de filhos, hein? Pronto, está bem, tens razão. Pronto, desculpa. Treina-me também, por favor. Muito bem, assim está melhor. Avózinho, luta comigo mais logo. Mas tu já atingiste o poder divino. Lutar comigo ia ser uma grande seca. Ai, até tu dizes a mesma coisa que o Krillin. Tartaruga Genial, é por isso que se me treinares para lutar contra o Son Goku, eu me posso tornar muito mais forte. Além disso, eu acho que vai ser muito útil para a minha função de polícia. É muito importante que eu seja forte para cumprir com as minhas obrigações. Porquê é que eu sou o único que está vestido assim? Esta coisa pesa uma tonelada e é horrível, é verde e eu não gosto. Fica-te mesmo bem. Não consigo andar com isto. Usas esse fato e não podes voar. Hã? E também não podes usar o super guerreiro. Hã? Pois, mas está claro. Se não controlarmos os teus ataques, eu ainda morro aqui. Não posso confiar em ti enquanto estivermos a combater. Mas isto não me vai ajudar a treinar? Bem, experimenta primeiro e depois vemos. Está bem, vou experimentar. Então avança. Avança, Krillin. Ok, Son Goku, aqui vou eu. O que é que se passa? O Son Goku desloca-se como se não estivesse a usar aquele fato. Já chega! Krilin? Foi um belo treino, um belo treino mesmo. Muito obrigado, amigo. A tua dúvida é evidente. O forte desejo de continuar e a confusão que te faz parar por alguma razão e questionar a razão de continuar. A dúvida nota-se no movimento dos teus punhos e dos teus pés. A Marron disse que gostava que eu fosse forte. E a 18 chamou-me fraco. Eu fiquei envergonhado. Bom, vamos então falar do treino de hoje. É uma tarefa. Uma tarefa? O quê? Bem, até eu preciso de algumas coisas. Quero que me vão buscar uma planta medicinal e enquanto o fazem, ficam mais fortes, ok? Ir buscar? Mas nós não podemos ir comprá-la? Isto não se vende nas lojas. É isto. Eu nunca vi uma planta medicinal como essa. Chama-se planta do paraíso. É uma planta maravilhosa com umas propriedades incríveis que só cresce nas profundezas da floresta de uma certa ilha. Uau! Ouçam com atenção, vai ser uma corrida. Uau, isso parece mesmo divertido. Uma corrida? Eu proponho que quem conseguir trazer a planta primeiro ganhe esta fabulosa e incrível coleção de fotografia super rara. Podia ser um bocadinho melhor. Tu não achas, Krilin? Como assim melhor? Estás a dizer que não queres a minha coleção de fotografia? Tu estás-me a dizer que não queres a minha coleção de fotografia? Uma pessoa não quer o que não quer. Querem lá ver? E também pensei que como bónus podia ensinar-vos o truque para aumentar instantaneamente a vossa energia. O que é que acham? Que fixe! Eu quero mesmo aprender isso. Boa sorte! O tartaruga genial não muda. É que não muda mesmo. E tu também não. A sério, Krilin? Sim, Son Goku. O que mudou foi a nossa força. Hã? Eu não ouvi. Podes repetir? Podes repetir isso, Krilin? Esquece! Não era nada de importante. Diz lá. Agora vou ficar a pensar. A sério? Não era nada de importante? Ok. Pronto. Está bem. O quê? Mas... nós temos de encontrar a planta numa floresta destas. Era bom se nós tivéssemos alguma pista. Há quanto tempo? És tu? Há quanto tempo? És a irmã mais velha do Tartaruga Genial. Baba Pestilenta. É Baba, evidente. Mas o que é que isso interessa? Interessa. O que é que tu estás a fazer aqui, velhota? O Tartaruga Genial pediu-me que usasse esta bola de cristal para dar uma vista de olhos na vossa corrida. A planta do paraíso está aqui perto? É, perfeito. E se tu sabes onde está a planta, então diz-nos. Se eu vos dissesse, isto não era um treino. Mas que chata. Vá, continuem. A planta do paraíso está por aqui. Ok, Krilin. A corrida vai começar agora. Preparar! Partida! Chamam-lhe isto corrida. Isto mais parece uma maratona. E andamos à procura sem saber. Isto é mesmo duro. Parece que vamos entrar na boca da vidente Baba. Eu ouvi o que tu disseste. É aqui que a coisa se torna séria. Vamos, entrem. Ei, Son Goku! Este ambiente não te parece um bocadinho diferente? É um bocadinho sinistro, sim. Eu estou a começar a ficar assustado. O que é que se passa? Sim, há qualquer coisa errada neste lugar. Só podem estar a gozar. Porque é que eles estão aqui? São os tipos todos que nós já derrotamos. Olha, Son Goku! Tu és... Olá, sou eu, o Son Goku. Mas qual é o problema desta ilha? Estão sempre a aparecer os inimigos que já derrotamos e ainda por cima atacam-nos. Ei, Krilin, não é a altura de ter medo. Nós temos de acabar a tarefa do Tartaruga Genial. Vamos derrotar estes tipos todos. No próximo episódio de Dragon Ball Super, derrotar inimigos terríveis. O espírito combativo de Krilin regressa. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.